Olá pessoal, tudo bom? Eu vou apresentar para vocês aqui um pouco de como eu tenho pensado na tutoria e apresentar para vocês um pouco do material que eu tenho desenvolvido. Na verdade, que eu tenho me inspirado naquilo que o Lama Santa, em especial, já tem oferecido, e eu tentei de algum modo sistematizar isso. De modo que a gente consiga acessar os ensinamentos, as práticas, os roteiros, as meditações, de uma maneira um pouco mais encadeada no nosso dia a dia, e que a gente também não fique com a sensação de que a gente está como que num vasto shopping center que tem muitas lojas e a gente não sabe direito qual loja que a gente entra, se a gente entra, se a gente não entra. Então, como que a gente pode ter uma visão do todo? Sem perder também um sentido prático e diário do dia a dia onde a gente vai estar fazendo a nossa prática, né? Então, sempre quando eu começo a tutoria com alguém, eu gosto sempre de lembrar que o tutor, na verdade, ele vai ajudar a pessoa a aproveitar o tempo que ela está dispondo a fazer a prática. Então, nesse sentido, se a pessoa tiver dispondo de meia hora, a pessoa está dispondo de 15 minutos, a pessoa está dispondo de uma hora, o tempo que cada um tiver disponível, o tutor vai ajudar a pessoa a como aproveitar melhor esse tempo que ela está dispondo. Seja na meditação, então, quando a pessoa for sentar para meditar, o que é que ela faz com a mente dela? Quando a pessoa for estudar, como que ela estuda? Como a melhor maneira dela estudar sem ser apenas através de um processo onde a gente toma conhecimento de algo como se fosse uma informação apenas, mas mais além, como que a gente pode de fato se relacionar com os ensinamentos de maneira transformadora? E também como que a gente pode então produzir as transformações a partir disso? Então, o meu papel um pouco é esse, ajudar a pessoa a aproveitar o tempo que ela está dispondo para fazer a prática, né? Então, isso eu acho uma coisa muito especial. A gente não está fazendo terapia, também o tutor não é nenhum guru. Ele simplesmente vai ajudar a pessoa dentro de um caminho que já está apresentado por um mestre, né? No nosso caso, o Lama Santa. Eu vou estar ajudando a pessoa a cumprir esse papel, né? Deixando mais amplo, o que a gente vai estar fazendo dentro da tutoria é exatamente igual que a gente faz no caminho, não tem diferença. Ou seja, o caminho é como se ele fosse visto em três faixas, né? Primeira é visão, segundo meditação, terceira é ação. Então vocês vão observar desses áudios, eles vão trabalhar longamente o tema da visão. Ou seja, a gente vai precisar ser apresentado para uma nova visão sobre nós mesmos, sobre quem nós somos, sobre o que é a realidade, sobre quem são os outros, sobre o que é a vida. Então, esses ensinamentos, eles são revolucionários, eles são transformadores. A gente vai ter a sensação de que com o tempo é como se um olho se abrisse dentro da nossa mente e esse olho passasse a ver coisas que antes não eram vistas. Isso é um caminho maravilhoso. A gente leva um tempo para fazer essa transformação e o que o Buda chamava o olho do Dharma se abrir na nossa mente. Em geral, esse processo ele começa com questões às vezes muito simples. A gente se dá conta de processos, como Sua Santidade Dalai Lama vai enfatizar, que todos os seres aspiram à felicidade, aspiram a se livrar do sofrimento. Isso muitas vezes é revolucionário. A pessoa se dá conta de que aquilo que ela está fazendo tem um princípio por detrás. O que faz as pessoas todos os dias se levantarem da cama e encararem o trabalho, encararem o trânsito, encararem as vidas, tem um princípio por detrás. Todas elas querem a felicidade, querem se afastar do sofrimento. Esse muitas vezes, é a porta de entrada da pessoa com a conexão com o caminho espiritual ou a conexão que a pessoa vai desenvolver de início de prática dela, né? Essa visão a gente vai dar uma olhada rápida agora, um sobrevoo, mas ela se conclui numa etapa onde a gente vai se dar conta de que mesmo a gente tendo entendido, a gente tendo ficado maravilhado com a profundidade, com a sutileza do Dharma, a gente vê que na hora que a gente fecha o livro, que a gente levanta da almofada, A gente bota o sapato, sai para fora. Os padrões habituais pode ser que sigam surgindo do mesmo modo. Ou seja, o fato da gente ter sido apresentado a uma filosofia profunda das coisas não quer, vai remover os hábitos arraigados da nossa mente. Então a gente vai se dar conta de que a gente vai precisar de entrar num processo quase que de treinamento para poder remover os obstáculos para que a gente consiga superar as dificuldades. Então começa essa segunda etapa, que é a etapa da meditação. A etapa da meditação, ela vai ser cumprida mais especificamente pelo roteiro de 21 itens. Então, nesse ponto da meditação, a gente vai abandonar um pouco os grandes livros, os grandes ensinamentos no sentido de ouvir instruções muito longas ou de ficar comparando uma coisa com outra, mas a gente vai atentar para mergulhar em roteiros de meditação. Os roteiros, eles são maravilhosos, eles vão fazer a ponte entre o nosso estado interno, muitas vezes confuso, até essa visão que a gente está entendendo, que a gente sabe que é o caminho a ser, o melhor caminho a ser trilhado, né? Os roteiros, eles vão fazer isso. Então, dentro da meditação em silêncio, da segunda etapa, que ela começa de maneira mais formal a partir do roteiro de 21 itens, a gente vai começar a transformar toda a visão, tudo aquilo que a gente entendeu em roteiros curtos, que a gente possa, através do silêncio especialmente, a gente possa usar o silêncio para chegar na visão. Então, esse processo é uma transição muito profunda, onde o Dharma deixa de ser alguma coisa que eu me recordo, que eu me lembro, que eu entendo, mas o Dharma, ele vai brotar do silêncio. Então, a gente vai fazer uma transição interna, onde a gente não vai mais acessar a sabedoria, o Dharma, a lucidez pela memória, mas a gente vai acessar pela experiência. Para isso, a gente vai ter que fazer uma transição interna. Isso é a meditação que vai nos oferecer. E é importante fazer um parênteses aqui, não que a pessoa ela vai começar a meditar só nesse momento, depois de ter visto todos os arquivos, todos os áudios, mas é quando a situação fique mais clara para a pessoa. Ainda assim, a pessoa é do zero. Então não é uma pré-condição. Mas dentro da estrutura, como a gente está olhando a tutoria, tem um primeiro momento onde a ênfase maior é na visão, aí tem todas as passas que eu vou explicar daqui a pouco, e vai culminar então na meditação, que vem dentro do roteiro de 21 itens. Por fim, quando esse processo ele começa a acontecer, a nossa ação no mundo começa então a se transformar. Não que isso seja alguma coisa linear, onde eu primeiro vejo tudo, depois eu medito, depois a ação transforma, mas é um processo circular. Então, o pouco que eu entendo e o pouco que eu medito, eu na hora da minha ação, eu já vou reconhecer espaços de liberdade que antes eu não via. Minha ação já pode ser que aconteça um pouco diferente. Nesse ponto, eu retorno à visão para melhorar ainda mais, assim isso vai andando. Então, na verdade, eu vou estar ajudando vocês a aperfeiçoarem esse processo de visão, meditação e ação. Basicamente isso, né? A gente vai começar, vocês vão se dar conta de que o início, né, dos textos, o início das pastas, o início da visão, aqui, como a gente está olhando, ela vai começar por um tópico muito simples, que é responsabilidade universal. É um tema que Sua Santidade Dalai Lama enfatiza muito, Lama San tem também, que é simplesmente o fato da gente entender que nós vivemos em rede, que tem um sentido, que a gente pode dotar de um sentido muito profundo à nossa vida, né? Ela já tem esse significado profundo, que nós aspiramos a felicidade e se afastar do sofrimento. E a gente pode encontrar um jeito de fazer isso acontecer. E o jeito disso fazer acontecer não é eu tomando Coca-Cola ou eu fazendo um processo sozinho, individual, mas eu entender que a felicidade é alguma coisa que surge na relação, é alguma coisa que surge em rede. Então surge essa noção da responsabilidade que ela é universal. Ela está na dependência da relação positiva que eu estabeleço com os outros. Então aqui vai ter um texto do Lama Santa onde eu vou comentar um pouco como que é esse processo. Na verdade, o meu desafio aqui é oferecer para vocês não só o texto, a possibilidade de vocês refletirem sobre ele, mas especialmente de vocês também fazerem o pensar, contemplar e repousar sobre cada um desses temas que a gente vai olhar agora. Ou seja, por exemplo, eu vou contemplar um tema como a impermanência, vamos supor. No primeiro momento, eu vou começar a pensar a respeito. Ou seja, será que eu entendi o que é impermanência? Aí a pessoa pensa, bom, eu entendi, nada fica igual por muito tempo. Tem dia que chove, tem dia que não chove. Tem dia que está frio, tem dia que está quente. Tem dia que eu estou bem, tem dia que eu estou mal. Eu também não tenho a menor ideia do que é que pode acontecer. Eu também não sei. Tá bom, eu entendi. Agora, essa é a parte do pensar. Ou seja, eu penso a respeito para ver se eu entendi aquilo cognitivamente, né? Mas aí surge a segunda etapa. Ou seja, nesse momento, eu estava como que olhando assim para as coisas, né? Contemplar é quando eu paro e tchop, eu viro. Eu tento ver aquilo dentro. Ou seja, isso que era apenas um entendimento, eu vou transformar aquilo numa lupa, que eu vou fazer um scanner interno e vou ver isso acontecendo na minha própria vida. É importante essa etapa do contemplar. Aí eu vou contemplar, peraí. Mas será que há 5 ou 10 anos atrás eu imaginava estar onde estou hoje? E aquelas pessoas que eu convivi, onde é que elas estão? Aí a gente para um pouquinho, se deixa ser invadido por essa contemplação. E se acontecer tal coisa, como é que fica? A gente vai se dando conta da impermanência. A gente para um pouco e se permite ser atingido por essa contemplação. Uma vez que a gente faz isso por um tempo, que não precisa ser longo, um tempo curto, a gente para. Esse parar não é necessariamente fazer chamata, mas é simplesmente repousar. Vocês permitirem que essa contemplação toda simplesmente se assente. Como um copo que é colocado água e areia, vamos supor, ele é agitado, nesse momento vocês apenas parem e deixem aquilo assentar. Aquilo se tornar parte de vocês. Aí a gente pode ir para o ponto adiante. Então, por exemplo, quando a gente estiver olhando para esse tema da responsabilidade universal ou de qualquer um dos outros temas, super importante que a gente consiga contemplar eles, fazer pensar, contemplar, repousar. Não só quando vocês estiverem lendo esse texto em qualquer lugar, mas que vocês também consigam transformar isso numa meditação formal, meditação em silêncio. Isso é um ponto muito importante, porque em geral a gente usa muito pouco o silêncio. A gente, em geral, faz apenas chamata, o que é perfeito. Mas a gente pode usar o silêncio da prática formal para também fazer o que é chamado da meditação analítica, onde eu vou contemplar, usufruindo do silêncio, eu consigo contemplar de maneira muito mais cirúrgica os temas todos. Então, essa é a etapa do pensar, contemplar, repousar. Então, eu posso ler esses textos, eu posso ouvir esses áudios, como se fosse apenas um estudo, como se eu estivesse apenas entendendo, mas eu posso também pegar o texto, colocar na minha frente, eu vou sentar em meditação, eu vou ler uma linha, eu vou ler uma sentença, um parágrafo, uma ideia, eu vou parar, eu vou pensar a respeito, eu vou contemplar aquilo na minha vida, ver se eu encontro o exemplo, se eu consigo tornar aquilo vivo. Aí eu vou simplesmente repousar. Eu vou ler mais um trecho pequeno, vou ver se eu entendi, eu vou contemplar aquilo na minha vida e vou repousar. Aí o texto ele fica vivo. Não é nenhuma questão do texto, a visão fica viva. Então essa é um pouco a transição que a gente está fazendo aqui, né? Então o primeiro tópico é esse. Na sequência, a gente vai estar olhando um pouco como que eu me deparo com esse tema da responsabilidade universal. Eu me dou conta de que eu tenho um mundo interno. Esse mundo interno, o Lama Santin, ele tem abordado de uma maneira muito criativa, muito lúcida, que ele tem chamado das quatro faixas ou do ensinamento dos blocos. Então a gente vai estar olhando um pouco como que esse mundo interno ele funciona de uma maneira geral. Não é uma questão apenas minha, mas como que os seres em geral operam com suas mentes. Como que também essas operações de mente constroem seja, a sensação de que a pessoa está vivendo em um bloco. Então a gente vai estar olhando isso, né? A gente está se aproximando dos ensinamentos. Como que a gente está se aproximando? Como que eu estou ouvindo? Como que eu estou recebendo? Ou seja, então o Buda ele tem um ensinamento muito precioso, onde ele vai falar sobre os vasos, ou seja, se tornar bons recipientes para o Dharma, né? Então ele usa basicamente três exemplos, né? O fato de que a gente pode, o recipiente está com o vaso emborcado. Ou seja, o lama fala, a gente ouve o ensinamento, a pessoa não está disposta a ouvir. Ah, tá bom, eu já sei. A pessoa, ela não se permite ser invadida por aquilo, ela não se permite ser tocada. Então ela está fechada, ela está com o pote emborcado. Ou a gente pode ouvir os ensinamentos e está com o pote rachado. Aquilo entra num ouvido e sai pelo outro, que nem criança. A gente tem que contemplar como que a gente está recebendo isso. Por fim, a gente pode também estar com o pote envenenado. Ou seja, a gente ouve alguma coisa e é o inverso da gente estar aberto, a gente está comparando com algum pressuposto que a gente já tem dentro, com alguma ideia que a gente já tem dentro. Aí a gente vai ver se aquilo faz sentido dentro do que a gente acredita. Se aquilo fizer, eu aceito. Se aquilo não fizer, eu descarto. A pessoa tem uma relação utilitária com o Dharma. Por quê? Porque ela não está receptiva, ela está envenenando, ela está contaminando o Dharma com um pressuposto que ela já tem de como as coisas são. Por outro lado, esse ponto é delicado, não quer dizer que a pessoa ela vai ter uma fé cega no Dharma. Os mestres são muito enfáticos em dizer que a gente precisa ter uma relação muito cuidadosa e muito criteriosa se aquilo realmente faz sentido ou não. Mas para mim poder chegar nesse ponto, eu preciso estar aberto para poder criticar. O que acontece muitas vezes é que as pessoas criticam sem nem se permitir ser invadidas por aquilo. Ou seja, elas não se permitem ser tocadas, então elas não criticam verdadeiramente. Elas rejeitam sem ter provado. Como uma criança que tu diz para ela comer alguma coisa, ela diz não gosto. Ela está com a coisa envenenada, ela não provou aquilo direito, ela não se permitiu, então ela diz isso aqui não me faz bem ou isso aqui me faz bem. Então, esse é o pote envenenado. A gente olhar como que está nosso estado interno ao se aproximar disso. Na sequência, vão vir, então, os quatro pensamentos que transformam a mente, que, na verdade, se derivam em seis, né? Que é a base da fundação dentro da visão tibetana, né? Os quatro pensamentos que transformam a mente. Primeiro tem a linhagem, a profundidade, o milagre da gente ter uma linhagem de ensinamento do mestre. A gente tem encontrado um mestre que fala a nossa língua, que está disposto a nos ajudar, de ter surgido um Buda, essa coisa toda. A gente contempla o milagre de ter uma vida humana preciosa, a gente está num lugar onde o Dharma existe, onde os ensinamentos estão vivos, a gente pode praticar. Aí, ainda assim, isso é impermanente. As pessoas têm estruturas kármicas que vão levá-las ao sofrimento. E a gente, então, se dando conta disso, a gente eu reforçando desse para ele. Então, o Buda vai explicar a impermanência, ele vai explicar a insatisfatoriedade dukkha, o fato de que a gente nunca está muito satisfeito com as coisas. Então, pronto, a gente consegue alguma coisa, a gente já cansa, já desiste, já joga fora, já busca outra, o tempo inteiro assim. Né? Então, a gente vai olhar esse tema da roda da vida. Só que a profundidade da roda já tem a primeira na verdade, o fato de que os seres experienciam o sofrimento e que tem a dukkha, a insatisfatoriedade. Mas isso é construído, isso não é real, no sentido último, né? É construído. E aí vem os 12 elos. Então, a gente vai fazer uma contemplação bem detalhada dos 12 elos. Para cada uma dessas etapas, vão ter pastas específicas, com os textos específicos, os áudios específicos, né? Os vídeos específicos, que estão comentando como que a gente pode contemplar aquilo na nossa vida, né? Então, os 12 elos, a gente vai ter diferentes vídeos. A gente vai ter apostilas que a gente vai poder estar olhando e vendo como que a gente pode contemplar esse tema no silêncio. Então, os 12 elos, eles são uma coisa muito maravilhosa. Eles vão explicar como que o samsara é construído, desde a ignorância. Ou seja, como que a mente primordial, da mente primordial surge a vida, surge a ignorância. Da ignorância surge as marcas kármicas, assim, por um dos elos, né? como pode ser destino de um de elos. Maravilhoso o tema. Os 12 elos, a gente pode olhar como um tema paralelo a ele, e muito profundo também, esse tema das 8 consciências, um tema super importante. Eles vão nos apresentar como que a gente cria a sensação de realidade, como que a gente cria a sensação do ambiente externo, a sensação de ter um ambiente dentro. Mais especificamente, como que a sensação de vida, de viver, a sensação de realidade surge da conexão de uma mente, das marcas kármicas, na relação com os sentidos físicos, olhos, ouvidos, nariz, olfato e mente. São 6 sentidos. Esses 6 sentidos, na conexão com a laya vijñana, segundo ela, as marcas kármicas, que é a oitava consciência, da união dessas 6 consciências com a oitava consciência, a laya vijñana, surge uma sensação de um eu, de uma identidade, que nada mais é do que a operação das marcas kármicas no contato com essas consciências sensoriais. Surge um eu, a sétima consciência. Então esse tema é muito rico. Na linhagem Nyingma, do budismo tibetano, esse tema é muito explorado. Uma vez que a gente chegou nesse ponto, a gente vai então dar para o roteiro de 21 itens. Ou seja, aqui nesse ponto, a gente vai então começar a olhar com mais cuidado para a meditação em silêncio. Naturalmente, esse ponto ele tem uma relação com o nobre caminho óptico, porque o primeiro ponto do nobre caminho óptico é motivação. Ou seja, a gente, para fazer a prática, para a gente poder avançar, para a gente poder fazer a meditação, a gente precisa de uma motivação adequada. Para a gente não só fazer a prática, mas que essa motivação seja o combustível para a gente conseguir as transformações necessárias. Então, é um ponto muito importante esse da motivação. Então, a gente vai estar olhando o roteiro do Nascimento no Lótus. Então, dentro das pastas, tem uma pasta que chama Motivação, tem um roteiro sobre como que a gente pode contemplar esse tema da motivação que nos faz ouvir os ensinamentos, que nos faz praticar, que nos faz aspirar para as transformações. Como que a gente pode ter uma motivação adequada, né? Contemplar isso. Então, como por exemplo, a abordagem dos cinco elementos. Então, a gente vai poder aprofundar esse tema do silêncio através de diferentes roteiros também. Como que a gente pode usar isso, né? Mas o que acontece é o seguinte: uma vez que a gente começa a fazer esse processo, vão ficando claro para nós as nossas questões estão bem resolvidas, coisas que a gente pode ter deixado de lado. Então surge uma etapa de purificação. Ela vai surgir através das práticas de Metta Bhavana. E de purificação também do quadro de 240 itens. Depois que a gente fez isso, a gente se habilita a então entrar no Prajnaparamita, que é o que vai produzir uma grande transformação na nossa prática, uma vez que a gente não vai estar mais lidando com o samsara como se fosse alguma coisa, mas a gente vai estar vendo o samsara surgindo da mente. A gente confunde. Isso é o samsara. Agora, para a gente poder reconhecer a realidade tal como ela é, para a gente poder reconhecer que a realidade, a sensação de vida, da nossa vida, ela é, na verdade, um reflexo dessa mente, a gente precisa reflexo da lua no lago e estejam parados. Do contrário, a gente só vai ver as ondas e não vai ver a luz da lua refletida. Do mesmo modo, para a gente poder reconhecer que a realidade nada mais é que reflexo de avidya ou atraso de avidya, na presa primordial, a gente precisa estar com a mente minimamente estável, minimamente serena. Senão, eu só vou ver as ondas, eu só vou ver a confusão. Eu não vou repousar numa estabilidade. Então, para a gente poder reconhecer que a realidade é um espelho da nossa mente, eu preciso que esse espelho, como um espelho d'água, ele esteja estável. Do contrário, eu nunca vou conseguir ver o reflexo, eu só vou brigar com as ondas que surgem. Então, eu preciso que essa água da nossa mente, que esse lago da nossa mente, ele esteja estável. Então, o shamatha vai produzir isso. E essas etapas todas de purificação, etapa toda de pode começar. A gente vai estar estudando o Sutra do Coração, o Madhyamika, o roteiro dos 8 pontos, a solução da identidade. A gente vai estar estudando diferentes roteiros, vai estar olhando diferentes textos, diferentes maneiras de ultrapassar isso, né? Aí, na sequência, a gente vai estar também olhando o tema dos 6 bardos, o tema dos conselhos também sobre a morte, ou seja, uma vez que a gente se habilita a entender que a vida é muito mais ampla do que a gente pode imaginar inicialmente, eu posso me dar conta de que eu tenho sensações de vida ao estar acordado, mas quando eu estou dormindo, sem os sentidos físicos estarem operando, dentro daquela realidade de sonho, ainda assim eu tenho a sensação de que aquilo é real. E assim por diante. Então a gente vai dar uma olhada nesse tema dos 6 bardos, também dar uma olhada nesse texto, Conselho sobre a Morte, um texto do Dalai Lama muito importante. Isso nos habilita a reconhecer a realidade de maneira vajra, reconhecer a realidade toda como coemergente. Isso é a contemplação do buscando o ponto último. Na sequência, entra então, enfim, as práticas de Dzogchen, né, de presença, que são práticas onde a gente vai conseguir fazer elas de maneira mais natural em retiros fechados, né, retiros longos. Mas uma vez que a gente faz isso, a gente pode, de maneira mais fácil, contemplar o tema das 5 sabedorias, que são uma coisa super importante, porque as 5 sabedorias, elas vão nos reinserir no mundo, elas vão nos colocar numa posição onde a gente pode refazer a realidade, reconstruir a realidade com outros olhos, com os olhos da mandala. Então é como se a gente vai passar a usufruir da nossa mente, usufruir daquilo que a gente viu, para se relacionar com a realidade de maneira mais profunda. Então, como que a gente pode acolher as pessoas, como que a gente pode potencializar as pessoas, assim por diante. Ou seja, como que eu posso fazer para o Dharma na minha diária, né? Aí nisso a gente vai estar olhando também os pontos finais do roteiro de 21 itens. Tudo isso a gente vai estar, enfim, olhando maneiras de fazer com que a nossa ação no mundo ela seja cada vez mais lúcida, mais compassiva. Então a gente vai dar uma olhada no tema da mandala do Lótus, como que a gente pode operar através dessa noção de fios e contas, como que a gente pode ver a mandala acontecendo de uma forma operativa em meio ao mundo, né? Então, ou seja, como que a gente pode olhar para o mundo como uma terra pura. Ou seja, o mundo não é o samsara, o mundo está na dependência dos meus olhos. Então, eu posso olhar para o mundo também e me relacionar com ele como terra pura. Como que eu posso olhar desse modo, né? Então, isso é um pouco da estrutura. Eu não gosto muito dessa palavra porque ela enrijece um pouco, mas é um pouco do caminho como um todo, como a gente vai estar olhando, né? Paralelo a isso, tem também as conversas que a gente vai mantendo, os e-mails que a gente vai trocando. E também os retiros abertos no cotidiano, que são coisas muito interessantes, porque eles nos habilitam, durante um tempo específico, mais da nossa atenção, mais esses feedbacks para poder aprofundar isso. Então, no sentido inicial, isso é um pouco do que a gente vai estar fazendo nesse momento, né? Naturalmente, isso aqui não é uma coisa estanque, então, com o tempo, é natural que possam surgir diferentes temas, diferentes encaminhamentos para isso tudo. E a gente vai se mantendo atualizado, a gente vai atualizando essa estrutura como um todo. Eu quero deixar aqui o meu convite para que vocês consigam aproveitar esse material, consigam e que a gente consiga ir trocando também ideias e trocando informações sobre como fazer isso acontecer de uma maneira melhor, né? Basicamente, como que a gente pode aproveitar a nossa vida, a nossa condição, para torná-la mais significativa através do próprio Dharma, né? Então, vocês têm um e-mail, qualquer coisa a gente entra em contato. E boa prática para todo mundo. Um abraço bem grande e até mais.